Estamos começando o nosso 12º Dreamcast. Voltando no tempo junto com o prédio do que. Em breve vocês saberão porquê. Voltando no tempo com o prédio do Killer. E é isso aí, eu sou o Six e eu odeio muito que as pessoas me atrapalhem jogando videogame. Eu sou o Julie e fases da água. Não. O cara tá jogando e vem a fase da água, é a tristeza. Não, não, não, não, não, é que nem levar um chute, né, cara? Eu sou o Frajola e a coisa que eu mais odeio é quando alguém fala mal de Final Fantasy. Estou falando à frente, cara a cara, ele virou rosto pra mim. Tudo bem. Eu sou o Lanzoni e eu odeio essa gurizada que fica falando mal da velha geração. E o nosso convidado de sempre, já integrante, Fusca. É o quinto elemento nosso. O Power Ranger branco do Dreamcast. É o Lucifer do Dreamcast. O Lucifer do Cyber Cops. E eu odeio quando tu tá lutando com aquele chefe foda e vem a tua mãe e insiste que tu vai comprar pão e leite. Na hora, assim, sabe? Não dá, né? Tu conseguiu ganhar, conseguiu chegar lá. Isso. E não continua, não. Ou tu tá vendo um CG e... Filho, tu nem sabe o que aconteceu. Morreu o fulano de tal. Tá, o que eu quero saber, mãe? Deixa eu ver. Quando eu estou na luta com o Bosner. Então tá, e-mails e a gente já volta. Júlio, estamos a mais uma leitura de e-mails. Mais uma leiturinha. E como recebemos muitos e-mails, a gente só vai ler os e-mails dessa vez. Sabe? Não vamos mais ler comentários. Agora a gente escolhe. Pois é, cara, a gente então chegou. Então mandem bastante e bonitos pra gente escolher vocês. A gente chegou numa época que comentário a gente não lê mais. É só e-mail agora. É só a mulherada comentando sobre o Frajola, querendo foto, querendo cabeça. Montagem do Frajola. Mas é verdade, a gente prefere ler e-mails, então mandem bastante e-mails. A pergunta é: tem algum ouvinte menina? Até agora não, cara. Se tiver algum ouvinte menina, por favor, declare seu. E aquela namorada do Frajola lá, que mandou um e-mail. Que mostra a barriguinha. Fake. Era fake, né? Mas fake do amigo meu. Ouvintes meninas, mandem e-mails para Será que ascendente ouve? Não, eu vou pra casa triste hoje. Então tá, estamos com toda a trupe, né, aqui para ler os e-mails. É claro. Inclusive um que estava online, hein, a gente tá lendo no Skype, isso. E achamos o salve no Skype, ele vai ler um e-mail para nós. Quem não conhece o Salve é o cara do Killer, que... Segredo. O Salve é a lenda. Mas, então, recadinhos. Playfire nosso, Playfire do Dreamcast. Isso, tem um grupo lá do Dreamcast, podem comentar lá. E na comunidade do Orkut, entrem na comunidade do Orkut, falem, comentem. Isto. Comentem lá, tem o tópico de frases, como o de praxe, tem lá nossos Orkuts, vocês podem encontrar nós lá, o Fuca. E aí vocês podem comentar, mandar escrever pra nós, faz o que vocês quiserem. A gente tá vivo. A gente aceita vocês. E mandem e-mails, recados, a gente recebeu tantos e-mails que vamos ler e-mails. Ah, sim, e agora, gurizada, criei um subsite. O Lanzoni Retro Reviews. Agora vocês podem acessar, claro, no site do Dreamcast. Vocês clicam no review pra não ficar pesada a página. Aí tem o meu sitezinho com os reviews. E o próximo é Moonwalker. Aguardem, meio atrasado, mas tudo bem. Então tá, primeiro e-mail. Luiz Augusto Bento. Veja só, o nick de Gailer. Idade 23 anos. Lude Bento, Luiz Augusto. O cara é da Suíça, ele mandou um e-mail da Suíça. Nossa! Ouvinte internacional, aí. Musiquinha do Amorim Júnior. Eu não sei falar isso. Não é a cidade suíça? Bairro suíça. Perfeito! É a rua suíça. É a rua suíça, perto da casa do Six. Vocês que não sabem, o Six mora na rua México. O Six mora no México, na rua México. México, ele mora no México número 28. Ele sabe mexicar. Parabéns pelo podcast, pra mim, que sou viciado em outros casts, os seus estão no top 3, tanto pela qualidade e pelo tema principal, que são games. Acho que não se deve comparar ou rivalizar com outros pods, pois não há concorrência, se você pode baixar todos e escutar a qualquer hora. Esse é o espírito. Então, esse aí, é verdade. É isso aí, cara, é isso que ele tá falando até agora. Tá. Sem concorrência. Qual que é a cidade dele aí, que é isso? Lausanne. Não sei escrever. É perto de Genebra. Como se pronuncia, cara? Com o tamanho da Suíça, é tudo perto de Genebra. É. Então tá, racha os bicos dos suspiros do Frajola toda hora, que no papo aparece assunto mulher. Que na seca, hein, cara? Daí ele ri aqui um monte. Mas toda a turma é bastante divertida. Sigs, Lanzoni e Julie, continue assim, não demore muito a postar em outros pós. Tá sendo muito divertido escutar. Falou! Aê! Nosso primeiro ouvinte internacional. Internacional. Um abraço para os bancos da Suíça. Segundo e-mail, Ailton. Júnior, 26 anos, Campinas, São Paulo, balconista de farmácia. Olá de novo, pessoal do Dreamcast. No último e-mail que mandei, escrevi que sou balconista. E não disse que. Peraí. Do que? Não, tá certo, pessoal. Do que? Bem, pra decepção de vocês que esperavam que fosse de locadora, é de farmácia. Não poderei dar desconto nos aluguéis de games. Porém, seu Frajola. Se vai precisando, Porém, se o Frajola estiver precisando, eu posso dar um desconto no famoso comprimidinho azul. Comprimidinho azul, Frajola. É. Acho que o Frajola precisa de comprimido vermelho pra baixar. Olha, é muito emocionante. Mas o problema do Frajola é justamente o contrário, não é esse. Potência, eu acho que ele... Ele tá sempre em comando. Olha, a última vez que eu comi um amendoim, eu quase furei parede. Imagina em São João, meu. Voltando ao senhor Ailton Júnior, sobre o último cast de número 11, eu tenho um vício ou mania pra compartilhar com vocês. Sempre que eu alugava um cartucho para Mega Drive ou Master System, chegando em casa, era só eu ligar o console pra minha bexiga começar a dar um sinal. Tinha vontade de mijar. Xixi, feijão, xixi. É incrível, mas eu nunca conseguia começar a jogar antes de dar uma urinada. E sobre o episódio das músicas dos games, alguém aí já jogou Divide in Ceiling? Do Mega Drive. Eu já joguei. Um joguinho de navezinha mega difícil. Que ao fim de cada cenário rolava um striptease no melhor estilo mangá. Nossa, interessante. Opa! Vou abrir o parênteses aqui, ó. Depois de ver o e-mail dele, há tempos atrás, eu fui atrás do jogo. O jogo, tipo, é meio mal feito, assim. Mas é um joguinho de navezinha legal. Peguei, aí... tem striptease, é mal feito. Não, mas aí... Que... Não, é porque é muito simples, assim. Tu vê que tá. É meio feito na pressa. E aí, antes, assim, antes de cada fase, aparece uma personagem, assim, anime, conversando contigo e tal, assim. Aí, depois que tu passa a fase, no caso, pelo que eu li da história, assim, ela pede... Ai, nossa, você salvou meu povo, o que eu posso fazer pra te recompensar? Yeah, melhor bitch. Recompensa. Yeah, bitch. Aí, assim, a mulher fica tirando a roupa, sabe? Aí tem 5 ou 6 imagens da personagem de anime com a roupa, assim. Aí mostra os peitos, mostra a xepa, tudo. Opa, jemba. Continua aí, Frajola. Então, terminando aqui. Mas para chegar nessa parte era muito difícil, né? Enfim, eu recomendo pro Frajola. Muito obrigado. Irei procurar, irei... Jogar. Abraços. Então tá, vamos lá, terceiro e-mail aqui. Nosso amigo... Preto Melo. Bruno Melo aí. O último podcast do caralho, pra variar. Achei muito a fuder o lance dos vícios e tal. Eu particularmente não tenho muitos. Todo mundo diz isso, mas depois vê que tem 38. Só de salvar em 2 slots. E sobre o lance dos levels que o Frajola falou, eu acho o trio lance do Final Fantasy, que não precisa estar no nível 1000 pra matar o chefão e blá blá blá. Porque os inimigos são fortes conforme o teu nível. Digamos que o nível de desafio do chefe é 40 níveis acima de ti. Aí tu tá no 1, aí tu tem que, tipo, chegar até o 40 só pra poder ganhar do cara. E assim por diante, blá blá blá. Um pouco de sorte. Ah, sim, isso não contando os chefões extra, que nem no caso de Ultimate Weapon. Isso. Que daí tu tem que ter um. Aí ele diz aqui que, que no final a coisa fica mais difícil, né? Mas aí fica mais real mesmo, porque é o final do jogo, afinal, né? Sim. Ah, e aí ele lembra outro vício, né? Pro cara que não tinha nenhum. Ah, também eu costumo falar com videogame, xingar, coisa do tipo, chupa caralho, engole vagabundo. Codila. E não são jogos pornôs, hein? Mas é isso aí, gurizada. Continuem o cast aí que tá tria fuder. Arbalos. Não, ninguém. Abraço, entendeu. Melo. Então tá, último e-mail, quem vai ler? O cara do Skype, salve! Eu vou ler aqui o e-mail do Júnior, de 20 anos, estudante de Ciência da Computação de São Paulo. Finalmente lembrei de mandar um e-mail pra vocês. Comecei a escutar o podcast a partir do episódio 8, e a cada episódio é possível perceber a evolução de vocês. A respeito do último cast, pude perceber que tem algumas manias quando jogo games. Matar todos os inimigos da fase, explorar cada canto obscuro à procura de itens ou passagens secretas, testar diversos caminhos no jogo caso ele possua, gritar e xingar ensandecidamente quando passa de alguma parte no qual estava travado ou quando mata algum inimigo difícil. Oh. Então, mandou um e-mail. E eu usei o pseudônimo falso. Uma coisa interessante, vamos citar, né? Que o vocabulário dos videogames, né? Por exemplo, tem pessoal que fala virar, fala travar, e fala zerei, tá? Tranquei. Detonei o jogo. É, detonei. Debulhei o jogo. É. Não, debulhei é feio. Debulhar. Então tá, gurizada, se foram os e-mails aí. Obrigado pelos vícios e manias. Todos têm as mesmas, né? Se vocês forem ver. E pensem, né, gurizada, se o cara da Suíça mandou um e-mail, mandem vocês daqui também, né? Então, os recados já foram dados e é isso aí. Ah, vamos voltar ao cast de ódios. Teleporte! Ódios! Musiquinha, musiquinha. Até mais. Então agora, as coisas que a gente odeia nos jogos, os ódios dos jogos. Eu odeio ver gente jogando mal, tá, o jogo, bah, joga bem, bah. Sabe? Sim. É, meu, é só fazer isso aí, tá ali, pega. Meu Deus, alguém jogando Resident. É, ficou bravo, ficou bravo. Eu não consegui andar direito, cara, andar torto. E pior que eu xingo meu pai e ele... Sou eu que tô jogando. Tipo, aí ele me deixa mais nervoso ainda que ele não dá bola, saca? Aí a pessoa tá jogando assim, tá morrendo assim, aí mata o inimigo que dá vida, em vez de pegar vida, vai reto. Mas vai tomar cu! Tá louco, Machucha. Eu fico puto em Guitar Hero. Vi meus amigos jogar Guitar Hero na época da Tramontina, botava no Easy, que não precisava nem dar palhetada. Acho que era só palhetada, assim. E as gurizadas erravam tudo no Easy, eu ficava muito bravo. Ô, oh, meu, dá uma palhetada aí. Alto risco grande, assim, verdinho no Easy, que tu não precisa apertar os outros botões. E eles erravam, eu dizia assim, meu, tu não precisa ouvir a música, só obedece o sinal. E os caras erravam, eu ficava muito puto. Sim, daí tu tem ouvido, né, é bem legal, tu faz de ouvido já, né. Sim, sim. O pessoal não sabe. Oh, o Guitar Hero, não, sabia não, o Guitar Hero é assim, ó, Rodrigo, tem gente que não consegue. É, tem gente que não consegue jogar. Eu já tentei. Tem várias pessoas que olham aquilo lá e não conseguem, não entra na cabeça acompanhar aquilo lá. Tu põe em sétimo sentido e eles conseguem, sim. Cara, tipo, o Frajola também não consegue, né? Eu lembro que é foda pra ti. O Abelha também não conseguia, mas o Abelha foi treinando. E... O Abelha é dos melhores jogadores. Eu matei de rima uma vez, minha namorada nunca jogou, jogava melhor. Eu tinha 5 amigos lá em casa e ela jogava melhor que os caras. É que eu acho que tem que ter mais um pouco de ouvido, né, pra essas coisas. Mas a Alice também, ela nunca jogava videogame na praia, nós começamos a jogar porque só chovia e ela viciou, tipo, eu. Tipo, nós voltamos da praia, 3 semanas depois eu fui na casa dela, ela tinha aberto tudo até a metade do difícil, sabe? E ela nunca joga, ela pegou e começou a jogar e foi, saca? Eu acho que é por pessoa mesmo. E com controle, não é guitarra, é com controle. Acho que é o negócio da pessoa mesmo. Ah, não, eu acho mais fácil. Eu acho que isso é alguma coisa da pessoa mesmo que não consegue. Tipo as pessoas que ficam tontas jogando o jogo em primeira pessoa. Meu pai fica tonto. A minha irmã, não, ela me via jogando Mario World, ela ficava tonta. Tonta sério? Tipo, a repórter grande fica tonto também. Por que isso? Tu presta atenção, tipo, o quê? O quê? Ele fica tonto? É. A pessoa fica vendo a arma e fica tonta, saca? Tanto que tinha jogos de primeira pessoa na época do Duke e tal, que tinha opção. Aí mexia um negócio lá que não ficava tonto. Eu lembro aquele Flame War na nossa sala de aula, eu, Matias e Salve, que era a guerra dos consoles na sala de aula, no recreio. Nós ficava discutindo, tu lembra? Daí um dia o Joel, não, porque o 64 é pior que o Play 1, não sei o quê. É muito pior que o Play 1. Daí o Joel foi no caso do Shumi jogar Perfect Dark. E o Joel, bato, com uma dor de cabeça. E o Shumi começou a morder a manga. Começou a morder a manga e falou: olha aqui, ó. Porque cada jogo 3D causa dor de cabeça pras pessoas, porque ele é muito bem feito. E o Joel tomou nos dedos, saca? O Joel ficou, ah, tá, mas não é 3D. Fala lá do Perfect Dark, fala, toma aí, viu? Cara. Toma! Mas tem gente. Mas falando agora, eu acho que tem gente que fica mesmo, né? Meio tonto, né? Isso aí eu não sabia. E a minha irmã. Eu tonto vendo o pessoal jogando. Isso, ela ficava só tonta vendo. Se ela jogava, ela não ficava tonta. É isso aí, também fico tonto vendo. Tu presta atenção meio que. O cara, é que tu tá prestando prestando atenção, tu tá prestando. O cara muda do nada, assim, vira pro lado, vira pro outro, porra. É, eu quero isso fazer aí... isso, sabe? Tá bom, mas não se irrite. Uma coisa que eu odeio, não. Que nem tem muitos jogos de terceira pessoa que são assim, tipo, Prototype. Ou deixa eu ver o que mais. Mas outros, tem números. Assim, os exemplos recentes tem que ser mais. Assim, não. Outros jogos school, velhos, velho. Jogos velhos. Os de Play 1, por exemplo, que nem o. Terceira pessoa, terceira pessoa. Crash. Terceira pessoa, enfim. Crash. Tu tá lá jogando. Bah, eu vou salvar o jogo porque eu tenho que fazer não sei o quê. Aí tu salva. E quando tu vai voltar a jogar, começa no início. Porque... No capítulo? Sim. É, Devil May Cry faz isso. Que ódio, meu. Chamada Checkpoint. Eu odeio isso aí, tu tem razão. Eu odeio! Legends of Kain, Soul River. Eu não consigo jogar. Ah, o Kain tem isso. É assim. Eu não consigo jogar Devil May Cry por causa dessa merda aí, sabe? Devil May Cry também é assim, o cara prototype tem que terminar é assim, o capítulo. Que saco, velho. É muito podre. Por que, que eles dão a opção de salvar? Ah, salvei agora antes do chefe e vai lá com essa no início. Sim, é verdade. O Gears of War também é assim, checkpoint. O Turok tem isso. O Turok tem isso aqui, é o seguinte, eu não sabia disso. Sim, aí tem que pôr em resume game ou continue. Se tu pôr load, vai começar o capítulo. Ah, é, se tu pôr continue ou resume game, tu vai. Eu lembro que eu tava no chefe final do Turok, que é o Rex. Daí eu tinha matado já o cara, tinha que fazer tudo de novo. Daí eu me toquei só na última fase. Qual o Turok? O primeiro? O Dark Souls Hunter? O PC, o novo. O pai do Yoshi, é o Rex. O do Xbox 360. Daí, mas tem checkpoint por causa disso. Tem que botar resume game, né? Se tu pôr em load, vai dar... Mas tem jogos que não... Mas tem jogos que não dá, né? Podre, o Devil May Cry é um exemplo vivo, essa porra aí. Tem que começar desde o capítulo. Às vezes tem coisa que demora pra caralho e acontece imprevisto, tem que sair. Ah, vou salvar o jogo, jogar outra hora. Começa tudo de novo. Eu odeio essa coisa chamada checkpoint. E aí é foda que, tipo, tu mora no chefe... Lá do início, tudo sabe? Do início. Tudo bem, só é uma coisa meio Sonic, sabe? Que não tinha password, era no braço mesmo, mas... Não é mais essa. God of War tem isso, velho. É foda, velho. God of War tem isso. Isso que eu fico puto da cara. God of War tem isso? Eu não sei, eu morri pouco nesse jogo. Tipo assim, eu passei alta cara um lugar, e aí eu fui matar um chefão, aí eu demorei... Aí, tipo, eu matei ele, só que tinha que fazer mais um negócio pra dar... Ah, God of War aí. Não, eu desliguei o videogame e fui continuar. Não, mas God of War, quando tem um chefe muito fodido, checkpoint é tri perto, sabe? É muito perto. Tem da Hydra, eu lembro. É bem perto, primeiro chefe. Foi o máximo que cheguei. É o teu barco, velho. Não, como? O máximo que tu chegou? Então por que no teu God of War, que eu fui lá da Start e tinha tudo aberto, personagem novo? Não é meu, Fábio, não é meu. Não, é teu, é do Game Shark. Game Shark. Game Shark. Você tem Game Shark? Eu vou fazer uma vinheta. Não, mas o God of War sempre tem um checkpoint aí perto. Eu lembro que no segundo, antes de tu enfrentar a última irmã do Destino lá, aquela gorda gigante, tu lembra? Tipo, tem um corredor. Tem um corredor que é mais foda que todos os chefes do jogo. É um corredor que vem todos os bichos do jogo antes dela, não sei se vocês lembram. E tu só consegue avançar quando tu mata todo mundo. É verdade. Aí tu passa pra próxima parte. E se tu morre, tu começa lá no início. Frajola, tu lembra do corredor do final 7, do 8? Que tu tinha que descer toda a torre lá secreta e não tinha save. É a da última, né? Como é que é o nome? Não é Heaven or Hell o nome da ilha. Não, essa é uma outra ilha. É um lugar que tu enfrenta o último weapon. Sim. Ah, tem que ficar descendo. E tu desce 2 degraus. Entra numa batalha. Puta, é verdade. Tu desce 1 degrau batalha. É. E só coisa foda, né? E aquela coisa dele. Aquela coisa dele que tá andando. É, isso, mas isso tem um lugar secreto no 8 que é só isso. Tu mexe um pé, batalha. Ai. E não tem save point, tem sabe? Que é uma dungeon foda. E mesmo usando aquele negócio do Diablos, tem um negócio do Diablos pra não ter batalha. No, aí tu consegue encontrar dar ninguém, um degrau a mais só. É, tu consegue dar um degrau a mais, né? Tem assim. Que ser como o Sands of Time que tu morreu, tu só. Ah, isso é legal, isso, né? No Grade, bate o cara. No Grade também. Isso aí, o jogo, mas aí que tá, o jogo que inventou isso aí foi aquele de Xbox, lembra? O Blinks. É. O gato do tempo, Sands of Time. Que era pra ser o mascote da Microsoft. Qual? Piada, né? O Blinks. Aquele gato que voltava no tempo foi o que inventou esse lance. Alguém sabe disso. Mas, Frajola, tu lembra? Que, não sei se tu lembra. Tinha um save point na frente do chefe? Ou tinha que começar lá de cima? Não lembro. Tem lá embaixo, se não me engano. Tem lá embaixo, tem né? Lá embaixo. Ah, então menos mal. Uhum. Senão... Mas é mais por um desafio isso não, aí, né? E o pior é que os bichos que te falam, Marlboro, Tiamat, é só os foda, né, cara? É só os grandão. Tom Mas Belly. Aí que era legal, era um desafio que a gente completou, né? Isso legal. Não tem no 8, no 10. No 10 não tem. No 10 tem as borboletas, tu lembra das borboletas no 10? Sim, tem um, não. Puta merda, cara. Não tem os esférios secretos? Sim, sim, mas isso é o internacional. Tá bom, mas não o seguinte. Então agora nós vamos ouvir aí o ódio do nosso grande amigo aqui, Ronald Rios. Com a palavra, Ronald Rios. Por favor, Ronald. E aí, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Ronald Rios, eu vim participar hoje do podcast falando sobre coisas que eu odeio em videogame. Então eu preparei aqui algumas coisinhas que eu falo, algumas coisinhas que eu que me irritam no mundo de videogames. A primeira coisa é quando você tá perdendo muito no God of War 2, que é um negócio que acontece comigo. E aí uma hora ele sugere que você mude pro modo fácil. Pro modo fácil. E isso me irrita. É a hora que eu tô tentando quebrar o controle, eu largo e tal, chorar debaixo da pia, que é muito irritante. É muito constrangedor, né? O jogo sugere que você não tá apto bastante pra poder né, continuar jogando no modo normal ali. Aliás, isso que é irritante também, porque ele sugere que. Tipo, quando você joga. Quando você perde bastante, ele fala, você não. Quer jogar no modo mais fácil, não. Agora, quando você tá jogando muito foda, ele nunca fala, ei, caraca, você é muito bom, tá muito fácil pra você. Vem jogar no modo mais difícil. Vem jogar no modo onde o cara não tem o braço, entendeu? Eu acho meio injusto isso. Outra coisa que eu não gosto é no 007 Everything or Nothing. Ele... O sempre que você vai controlar o carro é lento. Tipo, a moto é super rápida, o James Bond corre pra caralho. Mas o carro é lento, é bizarro, não é normal que o jogo seja assim, tipo, não é um erro só aqui, eu já vi, acontece em um monte de lugar. Eu vi num detonado, cara, o cara do detonado fala que o carro é lento mesmo, Finger Nothing, 007. E é totalmente idiota, cara, porque, sabe, como é que você programa o jogo e o carro é lento? O jogo todo é muito legal, mas você fica muito irritado quando você tá andando de carro, porque o carro é lento. Você vai mais rápido a pé, é sério. Tipo, às vezes você consegue acelerar e tudo mais, completa a missão. Mas na maior parte do tempo o carro vai devagar, é bizarro. Você tá apertando o X e o negócio não vai. É muito constrangedor. E você morre de ódio, cara. Porque com o carro, porque o carro é mais resistente. E com o carro, por exemplo, na primeira fase que tem de carro, você tem... Pra você pegar os Bond Moments, né? Que são os momentos Bond ali, nos pedaços do jogo. Tá no Zé, tipo, bombalhões. Você tem que estar de carro, com moto você não pega. E eu passei na fase de moto, não pude pegar. É muito irritante, muito ruim. Outra coisa muito irritante que eu odeio bastante, cara, é. Isso é já sobre futebol. É o mal perdedor no Win Eleven, né? No Pro Evolution Soccer. O cara, ele não admite que você jogou bem e fica inventando desculpinha pra perder a partida. Tipo, o juiz estava roubando, esse controle não tá muito bom. Mais o que? Tipo, o seu time é muito bom. Tipo, né? Como se eu tivesse a culpa de ter escolhido um time bom, né? Essas coisas, né? É muito irritante, porque você ganha a partida e o cara, né, tenta diminuir a sua vitória. Isso é irritante. Eu tenho um amigo que. Eu sempre jogo com o Manchester, ele sempre joga com o Milan. Ele, não, o Milan é muito bom, ninguém me detona com o Milan. Aí eu jogo com o Manchester e ganho dele. E ele fica. E ele fala, não, mas aí é que seu goleiro é muito bom, é diferente. Seu goleiro não é normal, é o Van der Sar. Aí eu ganho tipo 3 partidas. Aliás, ele jogou com o Boca Juniors, eu ganhei 3 partidas e aí ele. Não, mas eu tava jogando com o Boca, eu vou jogar com o Milan. Aí ele ganhou uma partida, eu ganhei. Aí ele viu, tá, agora que eu tô com o Milan, você não me ganha mais. Aí a gente jogou mais duas, eu ganhei mais duas. Isso foi fim de semana. Me marcou. Ele, não, mas você tá ganhando porque você tá com o Van der Sar. Aí eu tirei o Van der Sar e ganhei mais duas. Aí, não, mas eu tô num dia ruim então, num dia ruim. Tipo, o cara não admite que você jogou bem, não consegue ter essa humildade. Isso é muito irritante. Ah, outra coisa irritante, não é adversário, mas tem a ver com futebol, é no Pro Evolution Soccer 2009, quando você tá com o analógico ligado, ele tem uma loucura de jogar a bola pra trás e fazer gol contra, cara. Então você tem que desligar o analógico, né? Eu jogo no direcional, acho que jogar no analógico, mas... Eu deixo o analógico ligado pra poder mexer no replay, que é legal. Ah tá, isso é muito irritante. É jogar Street Fighter, Kings of Fighters, é isso? É isso? É Kings of Fighters, é isso? Só Kings of Leon? Não, é na favela. O Gliperama na favela. É terrível. Porque sempre tem um... Porque você não pode jogar sozinho. Sempre tem algum cara, ei, bota contra aí, bota contra, te quebra no contra aqui. Cara muito ruim, bota contra, te quebra no contra aí. Aí o cara já fica batendo na fichinha, sabe, na mesa. Pô, bota contra aí, gordinho, bota contra. Que é lamentável, né? Enfim, isso é muito irritante também, né? Você não pode jogar em paz, né? É isso aí, são as coisas que eu odeio. Espero ter colaborado bem aí com vocês. Meu nome é Ronald Rios. Você pode me achar no Twitter, @RonaldRios. Pode acessar o blog da Badalhoca, mtv.com.br/badalhoca. Pode assistir os vídeos da Badalhoca toda quinta-feira, 6:00 PM, na MTV. Pode assistir com a palavra Ronald Rios no YouTube, escreva lá com a palavra Ronald Rios. E é isso aí, aquele ABS. Coisa também é quando as pessoas atrapalham, tá no meio do jogo e chega alguém, e aí cara, tá jogando quem, cara? Tá assim, cara, matando lá o chefão do Mega Man lá, ah, só falta pular aqui. Não, pior. Vai ali comprar leite! Pô, é minha mãe, cara. E tu dá o tiro errado e tu mora. Não. Pois é, tu faz esses jogos que tu abre um negocinho errado e tu morre. Realmente, mães não entendem videogame, mães não entendem. Ah, tá dando a CG do Final Fantasy que não dá pra pausar, né? Isso. Algumas não dá. Ah, complementar a história, tu vê aquele negócio lindo. Busca leite, assim. Vai buscar leite, pia. Também entra. Tu nem sabe o que aconteceu hoje. E não sei o quê. E blá, blá, blá. Ai, meu Deus, tô tentando ver isso aqui, né? Por isso que é bom salvar sempre. Ou né? Quando tu tá lá mirando em alguma, tu tem que ter a mira perfeita com a sniper. Só tomar um dia. Aí tu tá ali, ó, tá quase lá e alguém passa na frente e tu leva um tiro. Olha aí, meu! Eu gosto, por isso que não dá. Eu jogo sempre sozinho de noite. É. Isso me aconteceu no Metal Gear, jogo contra Sniper Wolf, e tu tem que tomar aqueles tranquilizantes. Diazepam. Ah, é verdade. E tinha o irmão do Everton. Inocente, ele foi e pegou. Ele chegou em casa e disse: beleza, não sei o que. Ele pegou e trupicou no controle. Puta o controle e a sniper me deu trupicar. Um tiro certeiro. E me matou. Trupicou. Tá bom, mas não seguinte. Eu odiei no Metal Gear 2 quando tu vê o Raiden peladinho. Odiei. Eu não odiei, cara. Mas aí tá. Tô brincando, nada mesmo. Todo mundo odiou ele e fizeram ele fodão no 4, né? Porque todo mundo odiou ele peladão lá, mostrando. Eu não odiei, achei engraçado. Eu odiei o Raiden, sério mesmo. Nunca odiei. Ah, meu Deus, cara, controlando. Nunca curtiu o Raiden. Não, eu nunca odiei o Raiden, sério mesmo. Pô, ele era loiro, velho. Ele era loiro, ele é loiro e gostoso. Gostoso. Usa aquele macacão todo coladinho. Que é gay? Tem mulher, a Rose. É, tem mulher. A Rose. E tem mais Fighter. Nada, cara. Quebra tudo. A Rose Street Fighter? Eu odeio ela, saca? Eu não curto essa personagem. Eu precisava ter a Rose. Eu odeio aquele cara do Street Fighter Alpha que tem o capacete azul. Esqueci o nome dele. Sodom. Sodom e Gomorra. Ô, eu prefiro os mais do Alpha do que os do 3. E o Bird? Não, mas aí não, tá. O Bird ia foder, cara. O Bird é do Bird, né, cara? Bird quebra tudo. Eu prefiro os personagens do Fighter Alpha do que os do 3. Eu com certeza. Qualquer um ganha. É que o lance do Street Fighter é a briga de rua, então o Bird é um cara... Ruas de rua, é. Tá bom, mas não seguinte. Outro tipo de jogo que eu odeio são aqueles jogos complexos e que não tem opção de legenda, cara. Por não. quê? Um dos ódios dos jogos é aquelas cenas que o cara não tem como passar. Tipo, o cara... Ah, é, tem que dar opção. Quer ver o jogo, assim, ou tá jogando de novo, e aí... Sei lá, quer ver só como é que é o jogo, né? Respeita meu erro. E aí... Puta, meu... Merda, e tem a introdução, tu não tem como passar, e tu fica apertando start ali. A maioria dos jogos de Play 2 tem isso, né, pra jogar. Tu não tem como... Não dá pra passar. Ensina a jogar, tipo, veio o cara lá, deixa eu te mostrar essa parte aqui. E não vai. O pessoal ficou burro que tem que ficar ensinando os caras a jogar. Tô ensinando, aperta esse botão pra fazer tal coisa. Ah, mas não é cara. Aperta e select para passar. É, tipo, select, skip. Pronto. Se é um troço inovador, tipo, um negócio diferente no jogo, algum controle novo, até o cara entende, saca? Mas... Uma coisa que era odiável nos jogos que não tem mais, ainda bem. Na época do Quake 1, todos os jogos tinham. Tu selecionava a dificuldade e as coisas no jogo. Vocês não lembram disso aí? Tu entrava no jogo, aí se tu entrava nessa porta era fácil. Aqui, médio, e o difícil era lá em cima. E teve vários jogos, eu lembro que até de Super NES teve uns que eu joguei que era assim. Tu começava, se tu ia por essa porta, era o fácil. Isso, é verdade. Sim, mas vai tomar no cu, põe a opção lá e deu, tchê. Tá bom, mas não se irrite. Outra coisa em jogo antigo é aquele lance do Golden Axe que eu falei no outro, que não dá pra terminar o jogo sim, no easy. Sim, é verdade, né, chega nessa fase. Sim. Chega nessa fase, obrigado por jogar, joga de novo no normal. Não colocar em final, seu cara é burro, não consegue jogar no normal. Isso aí quer dizer, empresa de software, deixa os retardados, os caras que não conseguem jogar com os retardados. Se não me engano, deixa os mangulão. Joga em Golden Axe, é muito foda, não é pro... E é bom. É por causa da jogabilidade, que é ruim, sabe, que é meio travado. Eu gosto. Deu cara vai jogar no normal, é foda, é complicado. É, deixem os mangulão chegar no final do jogo, coitados dos caras, né? Under, aquele da squad de tiro. Em Under. Nave? É. Tem isso também? Tem no Waze, tu joga, são 13 fases. Chega até a meio da 13ª. Aí tu, na hora de virar, diz que só vai ver o final se tu virar normal. Thank you for playing. É. Isso, André, é foda, mano. E é difícil. É difícil. Tá bom, mas não seguinte. Uma coisa que eu odiei, mas isso foi só num jogo, assim, mas entra nos meus ódios de jogos, que até hoje eu lembro sem me dar nos nervos. Jogo sem legenda. Street Fighter EX. Ah, o pessoal odeia, mas eu acho muito a fuder. Ninguém tem final. O EX das Alpha? Ninguém tem final. O cara vira. Eu acho o jogo tri a fuder. Eu vira, mata todo mundo, é garoto. É. Chega lá, só mostra o cara dando uns chutezinhos. Ah, eu dei chute até agora, eu não quero. Quero ver, merda! Capcom 2 também, assim. Tem que ter final, tomando cu. Capcom 2 tem, ó. Põe um final avacalhado, final um, né? Não tem. É não, pouco tem. Massa aquele final do Ken, que ele tá com o filho dele. Ele casa com a Elisa. Meu, isso é massa, velho. O Marvel vs Capcom é um jogo crossover. Não tem nada a ver. Mas tinha final pra cada Não precisa ter história, sabe? É crossover. Mas o X deveria ter. Mas, põe um final engraçado, então. Uma coisa avacalhada, tipo o final do jogo da SNK, que os caras avacalham com os sprites. Aí que tá, eu acho que a Capcom se ligou, porque o Street Fighter 4 tá muito bom nisso aí. Tá bom, mas não seguinte. Eu tenho uma. Ódio particular com a SEGA. Por que não fazem Sonic 2D com gráfico 3D, jogabilidade 2D? Ia ficar Sonic Rush do DS. Perfeito, cara. Hã? Sonic Rush do DS. Não quero desse, eu quero console novo, porra! Tu vê que o Advance é bom? Não, os do DS são todos bons, todos! Eu quero pra Rodrigo, teu desejo vai se realizar, cara. O New Super Mario Bros. E o New Super Mario Bros. Pra Wii vai vender que nem merda, os caras vão fazer isso aí. O Mario também é outro exemplo que eu achei muito a fuder. Eu achei assim, ó, esse é nota 10 o jogo. Eu tô jogando, eu tô me emocionando cada fase do jogo. Olha aí, coisa do Mario. Mas eu que não era viciado por Mario, eu tô viciado, cara. Eu tô jogando direto no Super Mario Bros. O Mario Wii vai vender. Então, cara, se vender muito Wii, a SEGA, tu sabe como é que ele embarca na moda das coisas. Tá bom, mas não seguinte. Agora vou citar o ódio de muitas pessoas. Ódio não, raiva, né? Vamos citar. Eu ódio as fases da água. O cara tá jogando o jogo trimassa, chega, tem uma fase da água. A 4 porra, green. Meu. Todas as fases da água, é tudo uma merda, é tudo difícil. Tu enfrenta os dinossauros gigantes, os bichos do robô, não sei o que. Aí na água é um peixe. E tu morre! Mais do que os dinossauros. No New Mario Bros. Tem uma fase da água que é foda. No Toque. No velho é mais. No Sonic também. O cara tá jogando. Voando, sai da tela, Codil, mãe, vem. Aí tá jogando. Aí cai na água. Tu não consegue nem pular numa plataforma decente, velho. Não, mas aí que tá, o Sonic 3 consertou isso. Quando tu pega a bolha, aí tu não precisa ficar respirando. Isso. Não, mas não é o fato de respirar, é o fato da jogabilidade na água. Ficar lento? É 30 vezes mais difícil. Todo jogo 2D tem. Mas é lógico, cara, tu não vai, sai correndo na água na piscina. É foda? Vocês não ficam com raiva jogando? Eu odiava jogo em fase de gelo, que tu vai escorregando. Fase de gelo é foda. A segunda pior, né, que é a fase de gelo. Fase de gelo. Que na água é o Metroid, quando ele tá sem aquela roupa pra entrar na água, né? O cara não consegue nem pular. Não, tá certo que tá lento e tal, mas é dá raiva, saca? Tu vai querer fazer, aí vem um bichinho lá devagar e tu tá caindo, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Assiste a tua morte. Ah, fica patinando. E os inimigos da fase de gelo, né? Inimigos da fase de gelo também, né? São sempre chatos. Muito foda. É pinguim. Os do Mega Man também, fase de gelo é chato. A única fase de gelo legal mesmo é do Sonic 3, né, cara? Ice Cap. Que tu desce com Jackson. Tá bom, mas não seguinte. Como é aquele Sonic que o gordo odeia? Sonic, cara. É o RD. Sonic R. Sonic R. Foda-se trilha sonora cantadinha, pop, não sei o que. Eu quero o clássico. E esses personagens novos do Sonic, eu odeio esses bosta. Aqueles Sonic rosa. Isso é outro ódio. Sonic preto. Personagens novos sem carisma nenhum. É, não sabe essas tipo personagens. Tipo Street Fighter 3. Jacaré, velho. Não, Street Fighter 3, Trimassa, Street Fighter 2, os personagens Trimassa e tal. Street Fighter 3. Aí tem a Ibuki, que é Trimassa, o Cian, lá, que é o Brasil. zero. A Helena eu acho totalmente tem um cara que é ouro. Não, mas a Helena tem carisma porque ela é capoeira. Pronto. É. Tem um cara brasileiro assim, também, além do Blanca? O Necro, o Ouro, é uma bosta. Eu achava legal, cara. Os do X principalmente eu achava muito. Tem aquele Kill lá, que é um agente, não sei. Mas, Kill, Kill é o do... branco, né? King of Fighters, né? O pessoal reclamou, a Capcom no Street Fighter 4 deixou todos. E agora o pessoal reclama que tem muito personagem antigo. Ah, é, eu não reclamo. Eu não tô reclamando de personagem... Desculpa. Personagem novo sem carisma. Tem que ser bem feito. Tipo Street Fighter, pô, o Sonic, que querer... M, coelhinho, bundinha. Sabe o que no que Sonic eu... Rush tem a Blaze the Cat. Mas que The Cat? Deixa o Sonic aí, meu. Sabe o que é? A profissão do cara, deixa ele fazer. Personagem bem feito que não é o principal e fizeram o jogo pra ele de tão foda que ele foi, é o Zero do Mega Man. Ele é muito verdade. Foda, saca? O ele Raiden é... do Metal Gear. Por isso que nós amamos a Nintendo, né? Mario e Luigi deu. Tá bom, mas não seguinte. E agora com vocês, o nosso ouvinte e também parceiro de podcast de games, do For Games, que é o Shinko Ryu ou Guilherme. Aí, cambada do Dreamcast. Aqui quem fala pá é Shinkoio. Aqui é o Vivard do 4games2.com.br ou 4games2.com.br no cu da madrugada. No cu da madrugada, aqui gravando esse audiozito para vocês. Eu vou tentar fazer meu sotaque meio a fuder, tipo o de vocês, né? Que eu acho muito foda. É sério, eu gosto muito desse negócio. É, beleza. Não, mas também o. Os caras são legais, pô. Eu até desisti de querer fazer o de Mortal Kombat, de tão bom que foi o de vocês. Vamos falar aqui do que irrita nós, Rivard. A gente fez um pod, o nosso primeiro pod, né? É. Foi sobre nosso primeiro sobre algum tema. Foi coisas que irritam. Foi, o áudio tá uma bosta, né? Porque foi o primeiro. É, tem problema pra vocês pra gravar. A gente gravou 3 vezes, então as piadas pra nós ficaram meio sem graça e tal, aquela coisa toda, mano. É primeiro, né? Áudio, captação, ambiente. É, as músicas são uma bosta também, que irrita pra cacete. Mas isso funciona. É, mano. É mesmo assim uma bosta. É porque o que se ouve melhor são as músicas, né? É, então. É um bosta cast. É. Mas ficou legal, e teve umas piadas boas no meio lá. E, mas se você. Se alguém que tá ouvindo aí quiser conhecer, comece a partir do. Se você gostar do 007, pode começar do 2. Se não, comece do 3, que é dos jogos musicais. Do 4. É o 4. E aí, o que me irrita profundamente, rapaz, são esses jogos realistas do cacete que os caras falam aí. Nossa, que é realista pra caralho, que você dá, tem sombra, tem efeito, tem água, tem luz, tem interatividade com o cenário e tal. Principalmente primeira pessoa e tal. Aí tu pega aquela sua linda calibre 12, né? Parece que fica como shotgun. Shotgun, isso. Mira na cabeça do sujeito, dá um tiro e a cabeça fica em cima do pescoço, rapaz. Você mira na cabeça, queima a roupa. O cara leva um tiro na cabeça e fica com a cabeça lá em cima. Isso com bazuca também funciona, né? Depende e muitas vezes nem sangue tem, né? Tipo no Medal of Honor, no Call of Duty também tá assim, né? É. O único que rola um marromeno é o nosso querido Brothers in Arms, né? Brothers in Arms é animal. E o nosso fodástico Soldier of Fortune, que esse sim mostra os horrores da guerra. Esse é até demais, né? Até demais. É recomendado. Desde o Soldier of Fortune 1 já dava pra abrir a barriga do cara com a faca e ver as tripas pra fora, hein? Mas, meu, é foda, né? No Black também, puta. Black é um puta jogo, mas essa parte é muito broxante. Não tem uma gota de sangue. Não tem uma gota de sangue, nem de tripa, nem de nada. Até porque a gota de tripa ia ser menos gente que ia ser bosta, né? Fala um aí, outra coisa que irrita. Músicas repetidas entre Guitar Heroes e Rock Bands. Puta, isso tá um saco, né, mano? Tá um caralho. Quando a gente acha que não vai repetir mais, os caras vão e repetem mais. É, uma das poucas coisas que... Assim, o que mais tá inovando nos jogos são as músicas, né? A gente compra mais um jogo novo pra ter música nova pra tocar e cantar e fazer o caralho do que outra coisa. E os filhos da puta repetem música. Não, o que eu acho pior é os caras do Guitar Hero repetir músicas do Rock Band, que, assim, o Guitar Hero vai ficar pior. Eles não deveriam tentar fazer isso. Algumas são até justificáveis, né? Tipo Metallica ter a One. A RTC. A One é porque não tinha a banda inteira, tá? Até aí tudo bem. Não, mas até ter banda inteira, que nem tem. Qual que tem no Rock Band, que é repetível no Guitar Hero Metallica? Tem uma lá, se você sabe. RTC, então. RTC é minha Battery. Isso. Mas aí é justificável porque é um temático e tal. Que nem agora vai ter o Van Halen, os caras vão ter que meter Hot for a Teacher lá e tal. Mas, porra, o guitarreiro Van Halen vai ter o Painkiller, porra. Vai ter Painkiller, vai ter mais coisa que... O Painkiller já tem no Rock Band. Já tinha com os outros, é. Aí é sacanagem essas coisas, é coisa... Tem tanta música boa pra pôr, os caras dão umas merda dessas. Você irrita profundamente. Painkiller é do Rock Band 2, cacete. É do 2? É, esses erros pessoal me irritam, caralho. Também tem uma... O negócio já tá na centena de música, mano. Assim é foda. Bom, fica aí nessa participação, rapaz. Obrigado aí. Vamos trocar figurinha. Qualquer hora a gente faz um crossover aí, certo? É. Mais alguma coisa aí, Vivar? Quer dar algum recado? A essa altura da madrugada eu não tô com cabeça pra dar recado, não. Então fechou. Desculpa aí qualquer sábado. Pode falar palavrão, não pode ver isso? Pode, pode. Não pode, fudeu. Pode porque o pode é a fuder. Então tudo bem. Muito bem. O pode dele é. Tá com selo de pardinho de qualidade. Ele entrou na lista do meu baixado de ouvidos religiosamente. Dos seus beats. É, não. Então derrete. Variações de jogos. Que o único que consegue fazer 20 jogos de vários tipos funcionar é o Mario, sabe? Que os caras tentam inventar jogo, não sei o que, tal, tal, e fica tipo uma merda. O que vale é o jogo original, tipo Mega Man Soccer. É uma porra do jogo, de jogabilidade é um cu. É. Mega Man Battle Mega Network. Mega Man é 2D, Bunda, velho. Network. Mega Man é aquele Mega Man Legends. Mega Man 3D. Que é essas merda aí, velho? Não dá? Tipo, é Mega Man é 2D. Os caras tentam e não conseguem. O problema é eles continuar tentando, saca? Mas eles não sabem que é só Mario que funciona. Só Mario funcionou. Não, mas aí que tá. Eles estão tentando, saca? Mas eles... Eles erram muitas vezes. Agora eu vou falar uma coisa. Só minha moto, sabe? Não me bate, que tu vai concordar. Final 7... Cloud fodão. Opa. Final 8, Spawn fodão. Até o Zidane do nome eu curti. O Zidane? Não. Cara, o 10 é legal, o cara é aceitável. Titus, tomar no cu surfista prateado quase, para. Não é surfista, ele é jogador de prateado, principal, cara. Surfista, eu sou do surf, eu e a Yuna, eu e a Yuna. Espirando Yuna. Ele falou mal da Yuna, Frajola. O único personagem que eu gosto é o Auron. Lulu? O Waka? Meu nome é Waka. Waka, Animaniacs. Os do 10 são legais, eu acho bom. É no 10 que tem aqueles caras jogando aquele jogo na bola? Esse mesmo, Blitzball. Tá, deixa eu nem o Starry Grid pra ele ter que... Os outros... Não, mas eu achava o Blitzball um saco. Eu prefiro as cartas do final 8. Sim, aí tu tá certo. Eu prefiro o quadribol. Puta, o Van não dá. O Van, sinceramente, pega, fala a verdade. O final 10 é aquele que tem aquela... O Baltier é fuder. O Baltier é fuder. Não, então, o problema do Final Fantasy 12 é a história. Tem uma história tão legal no fundo, mas se perde por causa do... Os coadjuvantes são mais tricos principal. É verdade. Van e Penelo, meu pau de óculos. É Panela e Van. Porra. Valen. Se vocês assistirem o último Screw Attack, né, que o link está aí embaixo também, está no site. O último Screw Attack é sobre Top 10 Pussy Ass Bitches. O link está no sobre Pussy Ass Bitches, que tem assim todos os personagens do Final Fantasy. Podi. Porque eles choram por qualquer coisa. Ah, quero agradecer. Eu nem peguei o que tu falou. Agradecer o Screw Attack. Eu quero agradecer aquele lance lá da Dead Fantasy, né? Reuniu todas as maiores gatas. Eu achei uma bosta aqui, ó. Tô até o cu, então. Tá bom, mas não se irrite. Eu não consigo jogar jogo em sábado e tarde. Não consigo. Nem eu. É como o Júlio, parece que a gente tá fazendo outra coisa. Não chega a odiar, mas é verdade. Parece que tipo, é sábado e tarde. Quando eu tô livre no sábado e tarde, a não ser que eu tô com a namorada ou ensaiando, eu me sinto estranho. Eu não consigo. Eu não sei, eu fico girando assim. Ou a namorada, ou fazer alguma coisa com alguma coisa com alguém. Você ficar em casa jogando não é, não dá, sabe? Ah, eu não sei, eu tô meio perdido porque eu não tô achando o momento pra eu jogar, sabe? Tô meio perdido. Tô meio perdido. Eu jogo antes de dormir no décimo. Eu jogo antes de dormir. Tô meio perdido, cara. E depois começa a faculdade e aí não dá pra jogar. Eu jogo. Aí eu tenho muita vontade de jogar. Parece que eu, dois dias sem jogar, puta merda. Aí quando eu tenho. Não, ou quando eu saio com vocês, tem uma festa, alguma coisa assim. Eu tenho que jogar dia seguinte. Agora se tô a semana inteira sem fazer nada, eu fico na internet. Só de noite eu jogo. Eu também, só de noite eu consigo jogar. Eu queria jogar de noite, mas eu tenho que ir pra aula e ficar aguentando meus colegas de ônibus. Mas eu também, cara. Enchendo o saco do meu lado. Eu tenho que ir pra aula, eu tenho que acordar 6:10 da manhã pra pegar o ônibus ali no centro. Eu jogo de noite, sempre, eu sempre fiz isso. Videogame é que nem casamento, cara. Deu vontade de fazer sexo, tu vai lá e joga. Obrigado! Cara, ele é muito velho. A mulher tá lá com vontade, vai dizer, não tô, tá estragando. E o videogame não te trai. É verdade, o videogame, quando minha mãe xingava, fica jogando isso aí, eu disse, marquei no videogame, aí tem, os caras sempre fazem o que eu digo. São meus amigos, eles nunca me traem, estão ali. E na boca. Nunca me deixou na mão, né? Nunca me deixou na mão. Oh! Outra coisa que eu odeio é quando tu tá... É o outro lado, assim, porque a gente falou que a gente odeia ver os caras jogando e não sabe o que fazer, sabe? E aí eu me coloco do outro lado, então. Eu jogando e vem o cara e diz, vai lá. Não dá. Pega ali, pega aquela coisa. Mas não ali, meu, tipo, é o outro lado. Quando vem alguém falar com você. Isso, cara, saca? No Flipper. Por isso que eu vou jogar sozinho no meu canto. O Fubá fazia isso. Ainda mais que ficava te ensinando. É, ainda mais que um jogo com história boa, sabe? Bah, vamos ver a história do jogo. Tipo, Metal Gear 4 eu jogava só de madrugada. Tava todo mundo dormindo, não tinha mais barulho. Pega a pipoca e joga. Pronto. Tá. Primeira vez que eu vi o Play 3 na praia, fui jogar. Peguei o Resistance pra jogar o jogo pra pessoa muito massa. Tava jogando assim, aí uns pezinhos. Vai naquele lado ali. É verdade, sim. E não tenho como tu tirar os piadas aí, porque é um lugar público. Os piadas ficam míticos, ficam te olhando, ficam 500 te olhando. Isso aí, eu sei que tu não consegue jogar jogo emprestado, né? Um negócio assim. É, coisa emprestada eu não jogo. É mesmo? Tem que ser meu. Eu tenho que gravar, então tem que ser meu. Pois é, que tá, cara. Eu consigo. Quando eu peguei o Metal Gear 4 do André, eu joguei. Ah, eu também acho que eu sou meio assim também pra jogar. Eu gosto de ter as minhas coisas. Eu consigo jogar uma coisa que não é. Não é que tá. Ele me deu 2 semanas. Tu vira os jogos em... Ó, fica 2 semanas. Virei, eu consegui virar assim, porque é Metal Gear 4, sabe? Eu preciso disso. Olha, indústria dos games, patrocinem o Dreamcast, porque Frajola é um exemplo, né? Por favor. Tá bom, mas não se irrite. Ódio clássico. Quando um protagonista de uma história tem a mulher toda boazada dando em cima dele e tu pensa, pega ela. E o cara não pega ela. Isso é verdade. Isso é coisa japonesa, né? É verdade, sim. O Dante pega as mulheres dele. É verdade, dele isso é coisa no Devil May Cry. Não, a mulher fala do Dante. Olha o Dante cheio de mulher gostosa nos jogos, ele não pega nenhuma. E o Virgílio, o negócio dele é a espada. E o Virgílio pega? Até o Sonic pega a mulher. Quem? Okay. A Kit Kat, claro. O Mario não pega. O Mario não pega a Peach. Claro que não, quem pega é o Luigi, o Ryu, o Mega Man, você lembra? O Link está no post? Ele só tá no post. Tá bom, mas não se irrite. Uma outra coisa que eu odeio, não odeio, eu fico nervoso e paro de jogar o jogo de propósito, assim, porque não consigo jogar. É quando o jogo de luta não tem os comandos básicos, tipo, trás frente. 2 pra frente, meia lua. Ah, jogar jogo de luta, eu tenho que apertar botão pra defender. Isso, isso, cara. É exatamente. Terrível. Urível. Não, o mortal o indivíduo. Mas o mortal tu não vai me ver defendendo. O indivíduo que inventou de ficar apertando o botão pra defender. O indivíduo. Que inventou que pra defesa o bloco é o botão. O mortal tem o bloco. Sim, mas eu nunca já me viu defendendo no mortal? Ninguém usa o bloco no mortal. Eu só uso o run no mortal, né? O run sim. Pra dar combo. Não, isso aí é uma merda. É complicado. Não, pior é quando o jogo do o botão é pra pular. No Super NES tinha vários desses. Jogos que não pula. Tem botão de luta. Jogo de luta que tu tem que apertar o botão pra pular. Sim, no Super NES tinha vários desses. Não, é novo. Novo não. Não, jogos de luta que não dá pra tipo lá, sabe? Que tu aperta pra cima. Não é o Soul Calibur, não é isso? Não, não. Soul Calibur não. Mas tem um novo. Pra cima duas vezes, acho que ele pula daí. Tá bom, mas não se irrite. Dragon Ball, para Super NES. O que eram os comandos? Melou pra frente e as frentes em cima. Era tudo umas loucuras. E aí tu, o golpe, a magia era só tu apertar um botão. Mas aí pra tu dar o especial, era melhor pra frente, pra cima, abaixo, cima. E não tinha, não ensinava. Os jogos Super NES não ensinavam, não era que nem o comando Aí que vem a mania da camiseta no direcionamento. Aí que vem, e aí tu tinha que tentar tudo. E tu geralmente tentava, melou pra frente, pra trás, melou pra trás. E era um comando totalmente nada a ver. Eu lembro que no Dragon Ball era meia lua, trás, frente. Era um negócio assim que não tinha nenhum jogo de luta. Os dedos ficavam calejados. E no outro jogo do Dragon Ball já tinha mudado. E aí tinha um outro. E é sério, tipo, eu nem sei como é que é os do. Como é que eles lutam? Budokai. É, apertar o L3. É, agora é apertar dois botão. Na minha época era melhor pra frente, não sei o que lá. Super ultra especial. Sim, é mais fácil hoje dar os golpes. Principalmente esses jogos de luta de anime, sabe? Tá bom, mas não seguinte. E agora com vocês, o nosso fã ouvinte número 1, Gustavo Gutierrez. E aí, galera do Dreamcast. Eu sou o Gustavo Gutierrez, 22 anos, de Maringá, no Paraná. E eu vou falar um pouco sobre coisas que eu odeio nos games. Então, além de odiar o básico que todo mundo odeia, como fase da água no Super Mario World, eu odeio algumas coisas que acho que todo mundo odeia também. São elas: a câmera dos jogos, quando o jogo fica travado ou você não consegue achar o item porque ele tá no seu pé e o seu personagem simplesmente não olha pro próprio pé. Ele olha para todos os lugares, menos para onde ele poderia ou deveria estar olhando. Outra coisa que eu não suporto são loadings gigantes. Quando você tenta jogar e você tá naquela animação, você começa a jogar, você chega numa porta e você tem que ver ela abrindo, no caso do Resident, ou Final Fantasy com os loadings gigantes deles. Você demora mais tempo para entrar ou sair de uma cidade do que pra exatamente fazer o que você deveria fazer. Odeio também jogos com finais abertos, aqueles jogos que você joga, passa 10, 30 horas da sua vida jogando e descobre que ou não serviu pra nada, ou não tem um final digno, ou pior ainda, aquela história não existe, era um sonho ou alguma coisa parecida. Que nesse caso é pior ainda. Odeio jogos de luta que você tem que jogar até o final com todos os personagens para você abrir um que só vai aumentar a lista de pessoas com que você tem que terminar o jogo de novo para você conseguir ver o final de verdade. Mas pelo menos eles não pedem para você tentar num nível mais difícil. E outra coisa que eu vou falar agora, só para causar polêmica, para dar briga, é simuladores sem dano. Porque se você vai jogar um simulador que não tem dano, não é um simulador. Então, pelo amor de Deus, se você não for jogar um simulador com dano, é mais fácil você dirigir um carrinho de bate-bate. Você vai lá, mexe o volantinho e não acontece nada. E para todo mundo que é ouvinte do Dreamcast, e para mim mesmo, é um bom podcast para vocês. E valeu. Eu não consegui jogar jogos da Sega por causa do controle. Então aquele direcional Tu odeia o direcional do Mega. Isso. Eu também. Uma coisa que eu odiava, que eu mudei. Tem isso, né? E tem até aquele jogo do controle de 6 botões do Mega, que é bom sim. Também. Tem um sim, mas tem aquele que aquele eu tenho. Aquele primeirão dois. Lá é foda, né? É, aquele lá tá louco. É horrível. Eu odiava o direcional do Play uma vez. Ah, depois me acostumei. O DualShock. DualShock? Não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer melhor. Melhor controle que tem, meu. Mas eu lembro. Não tinha os analógicos ainda. Melhor controle do Super NES. Direcional, tá falando. Sim. É bom, é trileve, porque é pra dentro. Acho que todo mundo concorda aqui, melhor controle do mundo, Super NES. Sim, segundo ou D6 botão do Mega. Não, eu acho que é o Play 1. É o do Play 1. Que é igual até hoje. Os analógicos até hoje. Que é igual, sabe? É, fica empatado o Play 1 e o Super NES. Super NES vocês escola pra Sega no Dreamcast. Eu pego o controle do Super NES na mão. Parece que faz uma parte simples, do meu corpo. Simples, limpo e eficiente. O mais resistente de todos é o 64. O mais resistente. Eu tinha o vermelho que eu fazia de tudo, Tu joga naquela... Aquelas formas do controle do 64. É... Tudo é maldade. Também, né, cara? Ah, eu pegava pelo fio, girava e tocava no chão. Aí pegava de volta. Se tu joga na cabeça aquele controle, tu mata alguém, né? Não tinha, não foi tu que jogou o controle no chão do 64, ele quicou e voltou na tua mão? Foi o Leandro, ele jogando 64, perfect. Ele tocou no chão, ela picou e pegou de volta. Também é tanto plástico naquele controle que tá louco. Aí não, que mas eu aconteceu de pegar aquele girar e tocar, engatou no controle. Vamos olhar lá com esse pé de cowboy aqui, ó, girando o controle. Aí, foi cowboy parede, viado. Mas as mordidas ele não resiste, né? Agora tu falou do controle 64. Mas doía os dentes. Tu falou do controle 64. Eu odeio jogar jogo de primeira pessoa se não for o controle do 64 ou mouse PC. Ou no PC. É. Eu odeio. Play 1. Eu também não consigo. PC ou aquele controle do 64. No DS até é legal, assim, mas não. O 64, obrigado. Escapa também. Escapa um pouquinho, mas não é e no do 64. E no DualShock, se tu insiste, dá pra jogar, sabe? Se tu insiste. Mas eu não quero insistir. Eu quero... Não, não, mas dá. É intuitivo, rapaz. Eu me acostumei rápido. Eu odeio o controle do 64 é, aqui, é muito ó, bem feito, é aqui, né? Com aqueles yellow lá pro ladinho, que tu vai pro lado mais rápido. Pô, é muito bem feito. É muito intuitivo. Tá bom, mas não se irrite. Outro lance de jogo que eu odeio é aqueles joguinhos que vocês veem em Lan House, tipo, mu. Só clica no mouse. Nunca me esqueço. Nunca me esqueço da experiência. Uma vez eu cheguei numa Lan House e um amigo meu disse assim: vá, Rodrigo, vou no banheiro, só pega o mouse e fica clicando, e eu já volto. Eu cliquei mais de 200 vezes, e eu pensei, bah, se eu parar, será que vai dar o quê? Eu parei, eu juro, fiquei 5 minutos sem encostar, o carinha dando espadinha. Continua, puf, continua, puf, puf, puf. Tá, e aí? E a utilidade do jogo? É inútil, cara, se eu quero mas testar a coordenação motor ou sei lá. É um RPG pra multidões esse Mu aí, né? Sim, mas eu vi esse Mu. É um RPG, odeio. Mas... Ah, eu não odeio. Só pra te dizer como o Piara... Era... Como um piada vai sair do Star Wars, deve ser massa do Star Wars. Se eu não me engano, o Mu, tu tem uma opção que tu chega perto do bicho e ele ataca automático. Acho que é. E tu não precisa ficar aqui. Ele ataca sozinho. Não, mas ele tava. Ele... Tu vê os caras. Mas são burros porque ele ataca sozinho. Porque eu via o irmão do Matias jogar, o irmão do Matias chegava perto e o cara batia sozinho. Tem uma opção, eu acho que eles clicam pra ver se tira mais vida. Pior ainda, né, cara? Meu Deus, é. Mas tinha um jogo que tinha isso aí. Eu odeio a burrice deles. Pokémon, o primeiro. Era só tu atacar e deu, tu dá o comando e deu. No Pokémon, se tu apertava o botão no exato momento que atingiu o golpe, tirava mais vida, aparecia um mais e tal. Tá bom, mas não se irrite. Essa eu já citei, né? Que eu odeio é jogo de corrida, assim, entre massa. E aí tu começa no início com um carro tri, tipo Mario Kart, é assim, ou 50 cilindradas. Tu tá correndo... Duas horas pra chegar naquele ponto. Aí tu pega um outro carro um pouco melhor... Foi, dois toques. No Mario Kart isso acontece clássico, assim. Tá bom, mas não seguinte. Eu odeio essa coisa de RPG, tipo, tu tem que ficar ganhando muito level pra passar das coisas. Tipo, eles não podem tentar fazer uma coisa. O ódio! O ódio! Sair daqui, ó! Uma Jimbu! Vou te comer. Assim, ó, se fizesse uma coisa mais inteligente, não só ir lá bater no cara, mas tipo. Tá, cara, vai dar longevidade ao jogo, né? Não, eu entendo. Longevidade. Porque o teu Kotor lá tem isso também, qualquer RPG tem isso. Né? Eu sei, cara, que tem. Só que eu entendo o que tu quer dizer. Porque quando tu ia lá em casa e via eu jogando Final Fantasy VII, conjurando que ele sumou, cara, tá, quero ver o jogo, não quero ver ele destruindo planetas de novo. Não, mas não é isso, tipo, tudo bem, tipo, ganhar level é necessário, porque aí tu evolui, tu ganha poderes, mas acho tipo, que tu, o que tu quer dizer. Tipo, podia ser uma coisa mais inteligente tu eu matar acho que os assim, caras, saca? O que tu quer dizer é assim, agora ó. No final do 12 tem isso, né? Se tu enfrentasse os caras X, os caras normal do jogo, tu ia conseguir virar. É isso que tu quer dizer? Não ter que precisar enfrentar 30 vezes mil bonequinhos? Tá falando do sistema de batalha. Não, tipo, no sistema de batalha, assim, porque, tipo, pra te chegar no chefe lá, tu só vai conseguir ganhar dele se tu chegar no nível certo, tal. Certo. Mas, tipo, se tu chega à metade, tipo, não precisa... Chegar a 20, mas tu chega lá, tipo, tem uma estratégia pra te matar ele, tipo, ele tem um ponto fraco, sim, alguma coisa assim, isso, sabe? Ele tem tudo isso. Tem. Por isso que tu precisa ganhar nível. Se tu já com nível 2 e sem, no, sei lá, coisa... No final Fantasy VII tu consegue virar o jogo só dando porada, só descendo pau. Não, mas eu não quero, tipo... Aí que tá, ele tem uma defesa... estratégia nessas lutas? Tipo, eu não quero dizer, mas tem. Olha o final 10 daquele chefe lá, que é tão fácil, se tu tá reflecto em ti mesmo, que todos os golpes que ele dá, volta pra ele. Isso. Porque ele também tem reflexo. Tá, não, mas é que tá, Fuca, todos os elementos. Tem, cada chefe tem um elemento. Ah, esse é fogo. Tipo, ele é de fogo, ela é da água. Não, mas eu não quero dizer uma coisa tipo Mega Man, que ele, aquele robô é fraco até tal golpe. Mas isso tem também. Sim, eu, não, mas uma coisa mais, sei lá, mais estratégia, eu não sei tá, explicar, saca? Então, é que tu não tá entendendo, mas a gente tá falando. Tem que usar tal magia pra tal chefe, pra te fazer isso depois, isso agora, assim. Tem. Tá bom, mas não seguinte. Então tá, esse foi o 12º Dreamcast. Finalizando aqui, coisa que a gente odeia nos jogos. Muitas coisas, hein? Muitas loucuras. Pois é, isso aí, tudo que eu falei é a pura verdade. Tudo que a gente falou. Papias. Muito ódio. Me mandem o ódio de vocês. Isso, citem, falem. Então, no momento de raiva, de extrema raiva, não façam com o nosso amigo Lanzoni, que arremessa a televisão pela janela. É. Ou como o Frajol, que arremessou o Dreamcast e o Play 2. E que, ou nem mordam caixas, né, cara? Que não tem gosto bom, né? E no próximo, cast, o mestre estará conosco. Sim, a lenda! A lenda! Pra baixo Y, vocês descobrem quem é o mestre. Quando tem a musiquinha, vocês saberão sobre o que. E acesse meu Retro Reviews! Isso, é. Agora sim, ó. Odeio esse jogo. É muito ruim. É engraçado. Mais que Final Fantasy? Não, a jogabilidade. Não. Ele tá confundindo as coisas, calma. Não vou falar mal do Final Fantasy. Eu vou falar que é. Falar mal dos personagens do Final Fantasy. Mas como falar mal? Não. Mas como? Tem que ter um tópico especial pra os personagens, eu não posso falar mal do Final Fantasy.